Estamos aqui com o Tony Volpon, que vai dar a previsão para o mercado para esta última semana de março. Tudo bom, Volpon? Tudo, bom dia. Quais os destaques que você prevê para esta semana no mercado financeiro? Bom, em termos de divulgação aqui, pelo menos, a gente vai ter o IPCA 15, que vai ser divulgado amanhã. O mercado está esperando 0,25, que seria uma boa desaceleração no mês passado, de 0,63. A inflação no Brasil sempre tem um componente sazonal muito, muito forte, por isso que a gente vê índices de inflação relativamente altos nos meses de janeiro e fevereiro, mas quando a gente já começa a entrar no mês de março, isso normalmente cai, e o mercado hoje tem uma expectativa bastante tranquila para a inflação, até em função da crise que a gente está vivendo nesse momento. Eu diria também que no dia 26, que vai ser quinta-feira, a gente também vai ter a taxa de desemprego. O mercado espera que haja um aumento de 8,2% para 9,1%. Essa taxa seria referente ao mês de fevereiro. Também aqui a gente pode ver que a questão principal é os efeitos da crise sobre o mercado como um todo. Vale notar também amanhã, a gente vai ter os dados da conta corrente, e também em fevereiro, esperado um déficit de 0,5 bilhões de dólares, e também o número de investimento estrangeiro, a gente espera um número positivo de 1,8 bilhões de dólares, porém isso seria uma queda em relação ao número de fevereiro de 1,9 bilhões de dólares. E como um todo, né, eu diria que o que está afetando mais o mercado nesse momento, na verdade, seria toda a especulação e as análises sobre o plano recém-lançado nos Estados Unidos para ajudar a tirar os ativos podres dos balanços dos bancos, o plano Geithner. Ele tem sido bem aceito pelo mercado até agora, pelo menos, até porque ele, na verdade, ele dá ao mercado financeiro, ele dá aos participantes dessa PPP incentivos muito, muito fortes, muito grandes de lucro. Isso está sendo criticado por alguns comentaristas, como Paul Krugman e um pessoal mais à esquerda nos Estados Unidos, mas parece que o Obama fez sua decisão existencial entregar esse caminho de dar incentivo para o mercado a resolver esse problema, e enfim, parece que o plano vai ser executado e agora a gente vai ter que esperar para ver se vai ser o suficiente para realmente resolver o problema. Isso não está claro nesse momento. Existe uma diferença muito grande entre o que o mercado está disposto a pagar por esses ativos e o valor desses ativos, como está precificado contabilmente no balanço dos bancos. E não está claro ainda que que esse apoio, esse financiamento, esse subsídio que vai ser dado pelo governo será o suficiente para fechar essa diferença. Se você não fecha essa diferença entre o preço de compra e o preço de venda, você não tira esses ativos do balanço dos bancos e os bancos podem optar para ficar com esses ativos, né? Meio uma condição zumbi, feita a condição no Japão, mas é uma saída que pelo menos preserva os empregos usados executivos desses bancos. Então tem um risco que é que no final do dia é isso que vai acontecer, mas por hora, pelo menos, parece que o mercado decidiu acreditar que esse plano de fato pode dar certo. Agora, a Folha de São Paulo, ela destacou hoje no seu noticiário a queda no volume de vendas de imóveis novos, pelo menos na Grande São Paulo. O mercado está atento a isso? Porque é mais um setor que está se desaquecendo com o reflexo da crise econômica. O mercado está atento a esse desaquecimento de alguns setores chaves aí da economia? É um setor que é muito sensível a crédito, né? Então, não, isso é absolutamente nada surpreendente. Se você vê o que aconteceu com a cotação na bolsa das empresas desse setor, eles na verdade tiveram um dos piores performances, né, na Bovespa no ano passado e no início desse ano. Então, eu acho que isso está tudo meio dentro do script de como essa crise está se abatendo sobre o mercado. Então, não estou vendo grande surpresa aí. Obviamente, é um setor que movimenta muito a mão de obra e que é uma parte importante de como a gente contabiliza investimento, por exemplo. Então, Por isso até que eu acho que, eu acredito, eu li isso no Valor de hoje, parece que o já tão anunciado pacote do governo para o setor deve ser anunciado amanhã, né? Vamos ver o que eles vão conseguir colocar. Enfim, sempre tem... Esse governo, ele é muito... ele tende a fazer muitos anúncios o tempo inteiro, aí você vê a execução, você vê que a execução é muito mais complexa, demorada e não afeta muitas coisas, mas pelo menos eles vão tentar mexer nesse setor também, como eles mexeram em alguns outros. Esse foi o Tony Volpon, é exclusivo para o portal Alternativa Brasil. Tony, muito obrigado pela sua participação e até a próxima semana. Obrigado, bom dia, até a próxima semana.